Prezentul nume sunt Jessica Sion, de la nivel 050, voi spate, până de săptămâna așa de la lumea Jona. Thank you. Gente, deixa para 2010, que na bala já é uma 8, utilizado final de ILS, é sem força habilitar. Autorizado. Turno 118, pessoal 900. Boa noite. São 3816, bom dia, aguarde pista livre, ajuste no 09. Aguardando pista livre, 08, está 3816. Sim, pouso autorizado, pista no 0, no 20 graus, 07 nós, ajuste no 0, no 3816 no solo 29 direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 2.